Monitor, bom dia, Gol Uno, Uno 61, informação Delta, na ponte 9, autorização Guarulhos. Ciente, agora a cópia para a série da Leda Monte. Leda Monte. Salvador, bom dia, Azul, Alpha, X-Ray, Delta. Azul, Alpha, X-Ray, Delta, prossiga. Alpha, X-Ray, Delta, se encontra no baixo 3, posição em cima. Solicita uma autorização para partir do motor em marcha lenta, no máximo 5 minutos, a entrada já está ciente. Ciente, reporta técnico. Grato, reporta aí. 1161 no protocolo. Prossiga. Autorizado Guarulhos, conforme rota, plano de voo, IJ360. Decola no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída da El Leda Motiva. Transponder 51165, controle 119.35. Autorizado a 360 Guarulhos, decola da 1-0, primeira curva à direita, na El Leda Motiva. 51165, transponder 119.35, sou controle, voo 1-1-1. Correto, o regimento tinha avanço, foi de posição 09. 09, depois quando o Alpha XP Delta finalizou o teste motor, bom dia, obrigado. Gente, boa. Ono 61, puxa acionamento na ponte 9. Autoridade, chama táxi. Ponte com tranquilo, Ono 61. Monólogo 1161 para o táxi com 1669, 166, 4 horas e 20, alternando com... Autorizado táxi, e a parte 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre 1, no 895, aqui legal, no 0, 18. 0, 18, táxi, parte 1, Índia, no ponto espera, 118,95, voo 1161, bom dia. Salvador, bom dia, Alta 3601, formação Delta, guardando atualização São Paulo com o Rio. Alta 3601, Delta confere, autorizado de Serra Brava, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, peixe de saída da El Leda Motiva. Transponder 5166, controle em 119.35, tá 3601. Aprovado São Paulo com Goiás, 360 conforme o plano, decola da 10, curva direita, esse da El Leda Motman, 5166 no transponder, controle 119.35, no 8.360. Gente, cotejamento correto, reporta para o funcionário. Salvador, bom dia, voo 1161, ponto de espera da 10, Bronco. Voo 1161, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus, 059. Alinha e decola da 10, voo 1161. 1161, decolar 236, controle 119.35. 219.35, gol 1161, muito obrigado, bom final de semana. Da 3601 no 08, autorizado Chimadá. Autorizado, foi tarde. Da 3601. Para 3601 para o track, 165 a bordo, 4 horas de vista, até na ponta. Autorizado, táxi. Via Pati 1 no Índio, ponto de previsão 02, 9895, que é legal, 1098. Então 3601. 18, Pati 1 no Índio, 18, 95, ponto de espera da 10, 3601. Salvador, altura 3601, considera da 10. São 3601, autorizado, a linha decolar pistão 0, vento 180 graus, 059. A linha e decola, 2360. Solo Salvador, é o Sam Mike, o seu Fox. Salvador, eu sou Michael Tel Fox. Michael Tel Fox, prossiga. Michael Tel Fox na posição 12, remota do pátio 1, pedindo autorização para reboque na posição 10 do pátio 1, não. Autorizado, chama técnico. Amarelo, obrigado. Decolar 248, controle 1-1-9-3535. som por... Michael, que é o Fox, como o teste do repórter, que são 10 e 4 minutos,